aflição e o medo. Deus fará a chuva cair, a flor desabrochar e você sorrir. Deus vai mudar pra melhor, nesta guerra seu filho não leva pior. Pode o inimigo rugir, a vitória é sua, Deus luta por ti. Quem possa tragar com seus dentes aguçados, está preparado para devorar. Ele é o leão falso, o verdadeiro, conosco está. O leão que foi cordeiro, leão da tribo de Judá. O leão que foi cordeiro, leão da tribo de Judá. Romper da aurora, Deus fará a porta se abrir e o seu inimigo ficará de fora. Deus vai provar pra você que quem serve a Jesus não precisa temer. Sinta o sabor da vitória, a peleja de Deus não tem como perder. Ele brama em derredor, tal qual o leão, buscando a quem possa tragar. Seus dentes aguçados.